A vida é um jogo de azar. O fim é sempre o mesmo, e se não vem, só nos resta jogar. O circo está armado. Eu sou um animal enfurecido e não me deixo enjaular. Bicho vadio que pensa, arrisca e não se entrega. Lama nada sem se afogar. Que é normal, nunca me atraiu. Descobri que as pérolas mais raras muitas vezes estão cobertas pelo lodo, lodo da mente dos normais, lodo da mente dos mortais. Normal, nunca me atraiu. Descobri que as pérolas mais raras muitas vezes estão cobertas pelo lodo, lodo da mente dos normais, lodo da mente dos mortais. Tudo que é normal nunca me atraiu. Descobri que as pérolas mais raras muitas vezes estão cobertas pelo lodo, lodo da mente dos normais, lodo da mente.